Minas Gerais, o S2P! Diretamente do sul de Minas, pra zona leste de São Paulo. O caminho, o caminho, o caminho, o caminho, o caminho, o caminho. Aê, sangue bom, minha rima vou mandar. A verdade vou falar para conscientizar, mostrar o lado certo, o caminho pra seguir. Jesus é mais o hip hop, tá aí. Cheguei trincando, cheguei na moral. Não meto os canos e não sou paga-pau. Ando na paz, na correria, mostrando o caminho. Com Jesus Cristo não estará sozinho. Jesus é a paz, é a alegria. Se entrega a ele, deixe a patifaria, deixe tudo. Vem, vem na moral. Com ele, você estará legal. Não precisa de mais nada pra te satisfazer. Se entregue a ele e tenha proceder. Essa rima dedico a você que está na droga ou no crime. Sai dessa, dê um passo pra vencer. Jesus vai te conceder perdão. Se liga, meu irmão, é de coração. Passo pra vitória. Pra subirmos direto para a glória. Quero ver vocês. Jesus é a luz, é minha salvação. Pra Jesus, dedico essa canção. Hip hop o caminho pra você seguir. O caminho tá aí, é só seguir. Jesus é a luz, é minha salvação. Pra Jesus, dedico essa canção. Hip hop o caminho pra você seguir. O caminho tá aí, é só seguir. Mundo capitalista, sujo, não tem nada a ver com a gente vê na TV. Vê mais inovação do dinheiro da burguesia, se mostrando na tela para a periferia. Quando nós estamos na TV é só desgraça, morte, horror. Aí eu te pergunto, onde está nosso valor? Com nossos talentos, por ela não é exibido. E sim, fatos distorcidos, ninguém mais aguenta, só nos atormenta. Quem sabe ela é a besta. Isso não sei responder, mas é um lixo, isso eu garanto pra você. Jesus é a luz, é minha salvação. Pra Jesus, dedica essa canção. Hip hop o caminho pra você seguir. O caminho tá aí, é só seguir. Jesus é a luz, é minha salvação. Pra Jesus, dedica essa canção. Hip hop o caminho pra você seguir. O caminho tá aí, é só seguir. Eu sei como é que é, parceiro. A maldade na cabeça o dia inteiro. Com a sua arma, sai por aí fazendo justiça e acaba aumentando a estatística. Mas favelado na prisão, humilhado pelos cambé que vão te tratar mal. Você sabe qual que é. O caminho é se expressar contra o sistema. Não caia de novo na algema. Na nossa mão, caneta e papel. Ler a Bíblia, orar, pedir uma vaga no céu. Olhar sua família com amor e voltar para ela, mano, sem rancor. O crime é só caixão, corpo no escadão. Jesus Cristo é salvação, te concede perdão. Passo pra vitória, pra subirmos direto para a glória. Jesus é a luz, pra é minha salvação. Pra Jesus, dedico essa canção. Hip hop caminho pra você seguir. O caminho tá aí, é só seguir. Jesus é a luz, é minha salvação. Pra Jesus, dedico essa canção. Hip hop o caminho pra você seguir. O caminho tá aí, é só seguir. E aí, guerreiro do rap, vamos lutar por Jesus, a luz. Morreu na cruz, eu te convoco agora para a aurora, o novo amanhecer. Com Jesus você terá mais proceder, mais ação contra a burguesia e contra a patifaria. Deixe essa hipocrisia, o caminho tá aí, é só entrar, pode crer. Jesus é a luz, é minha salvação. Pra Jesus, dedico essa canção. Hip hop caminho pra você seguir. O caminho tá aí, é só seguir. Jesus é a luz, é minha salvação. Pra Jesus, dedico essa canção. Hip hop caminho pra você seguir. O caminho tá aí, é só seguir. Valeu, Valeu, Valeu, Valeu, Valeu, Valeu. Salve, salve, Minas.